sim quando deveria dizer não. Toda educação, conforme propôs Jesus, é de sim, sim, não, não. Às vezes é sim, às vezes é não. Então, esgotou-se os argumentos, eu tenho que assumir a autoridade do papel e dizer, meu filho, não é gritando, por favor, nós já conversamos. Nhé, meu filho, você está insistindo. Nós já conversamos. Sou. Aí o pai sai, parece o cachorrinho atrás dele. Sou. Deixa, mãe. Aí ele sabe a mãe, né, como chega. E aí o pai, ou porque se aborrece, ou porque o coração amolece. Eu te prometo, pai, já prometeu 10 vezes, não cumpriu, que ele vai acordar, ele não acorda. Eu te prometo que amanhã, eu te prometo. Aí o pai, que quer se ver livre mais da agonia de ter que manter o não, porque, gente, educar, como Kardec diz, precisa de tato, de paciência. É mais fácil dar um pau, não é verdade? Dá uma bolacha, acabou. Os resultados são dramáticos. As sequelas, depois é você que vai apanhar de volta. É mais fácil dizer, vai, abrir mão. É mais fácil ou tu ser um violentão, que tu silencia tudo e mantém enquanto tu tens força, que depois eles vão te bater, vão te jogar no asilo, ou então tu deixa eles fazer o que eles bem entendem, dá uma educação ali, assim, sabe, uma educação, liberdade total. E os filhos caem na libertinagem total, porque não tem maturidade, tu abre tudo. Por quê? Porque precisa de paciência, dizer não, ele fica naquele ninho, aí tu tem que explicar, aí ele vem, argumenta, né? Porque tem uns espíritos que são tinhosos, né? Obstinados, né? Eles argumentam, não se cansam, parece obsessor, e aí você tem que dialogar, esse obsessor tem que ter paciência, caminhar 2.000 milhas com ele, porque ele é exigente, mas você vai fazendo esse percurso, vai, quando chegar no terminal, meu filho, tá bom, já esgotou, nós estamos falando sobre as mesmas coisas, o paizinho já disse que não, por favor, aí fica aborrecido, sai, bate o pé, você fica contrariado, porque teve que caminhar 2.000 léguas, mas fez o que tinha que fazer, assumiu a sua autoridade, não precisou dar um berro, não precisou puxar o chicote, também não precisou dar a chave do carro, que ele não tem nem idade para dirigir, e da casa, e vá, meu filho, você é um espírito iluminado, eu acho que você é Bezerra de Menezes, que está reencarnado, o pessoal nem sabe, não é verdade? Porque muita gente se escora nisso, achando que o filho é iluminado, e vai deixando o filho, e é lamparina, o gás está para acabar, e é só fachada, aquele espírito está precisando mesmo, é de limites, aquele pai precisa estar ali, né? Então, esse ato de assumir o papel, ele é muito importante, a avó assumiu o papel de avó, porque às vezes é os pais, como diz o Evangelho, pega o avô e quer deixar a educação do filho com a avó, a avó que já educou os filhos, agora tem que educar os netos, não, os pais não morreram, então aí, então, vó é lugar de vó, então ela tem que ficar no papelzinho dela, de vozinha. Temos que dar essa legitimidade ao papel que ela tem, temos que autorizar isso, evidentemente, se há disfuncionalidade no comportamento da avó, você regula isso, trabalha isso, mas não podemos abrir a mão do papel de pai e de mãe para ser irmão, nós somos todos irmãos, mas na família, eu sou filho, pai, né, tio, e eu ocupo esse meu espaço, devo ocupar esse meu espaço. Só por uma questão de ordem, que o Francisco pediu para fazer uma pergunta, logo em seguida, aqui levantou um outro senhor, o senhor também? Então a gente vai fazer sequência, eu seria a próxima, no entanto, como tem tantos, a gente deixa para o final. Vamos lá, ninguém precisa como querer, vou passar para o Francisco. Eu já quase acabei. Os maus são maus porque os bons ainda não são melhores, né? E nós, por sermos espíritas, isso não quer dizer que sejamos santos. Mas a gente tem que se esforçar, porque a gente tem uma educação diferenciada, né? A gente tem conhecimento diferenciado, então deveríamos ser diferentes dentro dessa sociedade que temos aí hoje. Mas o que a gente percebe é que a sociedade vem influenciando muito mais dentro das casas espíritas do que o contrário. Então, como movimento, como indivíduo, o que nós espíritas deveríamos estar fazendo e não estamos? Essa pergunta é muito interessante, muito oportuna. Eu acho que a casa espírita precisa debater essas temáticas mais profundamente. Nós temos que sair da generalidade e mergulhar